movimento, esse é o Zoom Movimento. Selvageria, pulha na poesia, domina o rap, sente a maestria. A energia que irradia e contagia, que traz a rebeldia junto à sabedoria. Nova era se inicia, é a Zoom Supremacia, acabando de vez com a monotonia. Vejam só, ora quem diria, o negócio evoluiu e virou uma dinastia. Tipo magia, eu já sabia, sempre botei fé na minha correria. Chora agora, antes você ria, duvidava e dizia que o som não vingaria. O movimento, a cirurgia, salvando o hip hop da patifaria. Falsário aqui, com certeza não se cria. Esfaqueio o teu cérebro, causando hemorragia. Rima sombria, e doentia. Na noite eu viro lobo, licantropia. Rappers de mentira, sofrem de zoofobia. Escutam nosso som e tem asfixia. Aí, esse é o Zoom Movimento. Melhor ficar atento. É, a selva é nóis. ZURS.